ouve, prossiga. Seguinte, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Por favor, meu triplo Zulu, já tá pronto, parei. Já tô visual com o tráfego do senhor taxiando. Venha lá, tá autorizado o táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera, vai chamar a torre 1895, ajuste no 04. Zulu, Zulu, Zulu. 037. Rumo 2945, a 201, no bordo. Via Pátio e Índia. Ponto de espera, chame 2895, ajuste 1014. Papa Romeu Triplo Zulu, bom dia. Já te avisei, pode siga em frente, segunda direita, interseção Índia, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 0, o Papa Romeu Triplo Zulu. Nesse momento, tu vai seguir como número 2, tá ok? Brasque Luiz, que muito bom dia, qual você tá de sobrevoo? Forte 20 milhas, um minutinho. Uno 0913, o vento, o vento é variável com 02 nós. Tem decolagem autorizada, pista no 0, no 093. Iniciando 093. Que Luiz, que agora sim, pronto, qualquer. Autorizado, Salvador, Salvador, no meu pé, apontei código curva esquerda no corredor, forte. 011 no meu, código 119, corrigindo 12945, é o controle. Luiz, cotejamento correto no PAC 402 a bordo, acionamento PAC se decolagem agora 48895, ajuste no 0 no 4. Bom dia. Alfa que chegou, autorizado até o portão 08 do pátio principal, reporte terno do reboque. Alfa que chegou, reportará terno do reboque. Pressionar reporte. 093 decolou os 40, chame controle em 129 decimal 45, bom dia. Ok, 2945 até amanhã. Romeu Triplo Zulu, em decolagem autorizada 1-0, vento variável com 029, Triplo Zulu. 1865, bom dia, Lima, mantém cabeceira 1-0, gol no 865. Romeu 001, decolou os 42, corredor Axé, reporte passando através da cabeceira 35, triplo Zulu. Reportará através da 35, triplo Zulu. Cinco livre decolagem, vento variável 029. Livre decolagem, boa noite, né? Torre o triplo Zulu aqui no través da cabeceira 35. Transfere agora controle frequência 129, decimal 45, bom dia. 129-45, triplo Zulu, bom dia. Paulo Salvador, Alfa XP Gol, finaliza na Redbox, posição 08, grata, bom dia. Bom dia. Cinco decolou os 44, controle em 129, decimal 45, gol no 865. 129-45, bom dia, gol 865. Bom dia. Por gentileza, qual parte que você se encontra? Pronto, cópia. Autorizado para Teresina, nível de voo 430, via Upper Zulu 20 e após conforme a rota do plano. A subida será Momo, Flock, Mike Oscar, Mike Oscar e a transição Flock, Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Com a primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 17. Código 5021, controle 12945. Correto, Fox Sierra, November, me confirma por gentileza o PLB. Salvador, bom dia, Zona 649. Zona 49, bom dia. O vento é variável com 2 nós, informe checado no 649. Está passando um símbolo no momento, baixado e travado, Zona 649. Livre pouso no zero, variável com 2 nós, gol no 649. Está livre o pouso na 1-0, Zona 649. Confirm me. 1 minute for copy. pronto para ataque? Pesado, reporte para ingresso na pista, tráfego de luz. Zero 9970, ready to copy? Ready, stop, go ahead. Clear to Teresina, flight level 360 via Upper Zulu 20 after conforming plane route. Momo departure, flock transition. Momo departure and flock transition. After departure, left turn. Score code 5031, 5021. And Salvador departure control 129.45. Correct, inform for pushback and setup. Roger. Yeah, ready to boost and depart. Clear, report to ready for taxi. Roger, next report for taxi to Royal 9 Salvador. Salvador, bom dia, 1649. 1649 da Gol, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 1649. Paulo, bom dia, Tratago 6570, informação Juliette 370, Recife. Bom dia, Abissa, confirma o horário do seu plano de voo. Tá bem adiantado, o horário do plano é 10h30, Zulu. Ah, tá ok, aos 30 realmente tá um pouquinho adiantado. Ainda não tem um plano no sistema, mas acredito que o plano do senhor seja pra Recife, a subida é a Pucaracaju. Pucaracaju na escuta, grato. 219, solo 53, libere direita, solo 219. 219, boa. Passadeiro 229, taxi autorizado Alpha Kilo para o pátio 3. Sideral 9970 is the ground. Stand by for the pushback, please. Reporte alinhado pro Antônio 7, bravo que Luiz. Sideral 9970, clear to push back and stand up, come for a taxi. Call you back, da informação, quilo autorização, Guarulhos. 759, horário do plano. É o 35, um pouco adiantado. Afirmativo, assim que eu tiver o plano no sistema, eu pago a cópia, tá ok? Obrigado, vamos estar aguardando. Bom dia, Delta 3, zona 53. Gente, da informação Kilo, na posição 3 para Galeão, autorização da Delta. Decolagem, 30 graus, 4 nós, Bravo Kilo Whisky. Chicago 6570, pronto pra cópia. Siga. Recife aprovado, nível de voo 350, via para o ISC 58, o Caracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5050, 5050, controle 12945. Autorizado, Recife 350, decolando a 10 na Puca, Jambo, Aracaju, pela Upwisk 58. Decola, curva esquerda, transponder 5050, controle 2945, APSA 670. Correto, para posicionamento. Então, às 10 horas, curvando à esquerda para cruzamento do campo, o Bravo Upwisk. Oi, Salvador, bom dia. Rio 989. Rio 989, bom dia. Continue a aproximação, pista no zero, vento norte com 4 nós, aguardando autorização de pouso. 989, temos tráfego, vai cruzar o aeródromo no momento. Certo. Confirme only the POB. 02. Air text via Apron 1 and Ninja. On holding point, contact tower 118.95. The altitude setting is 1014. 1895 at the holding point, runway 99, confirmando, 981, tô livre, pouso no zero, vento 30 graus com 4 nós, Rio 981. Gente, baixar, tchaca. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5040, controle 119, decimal corrigindo, 12945. Autorizado, Galeão, nível 360, VXS. Uno zero, Smart, Lúbito, Bravo, Bravo, Charger, saída da El, transmissão Leta, Brick, responde 5040, controle Salvador, 129, decimal 45, transmissão 153. Correto, sobre o planejamento. 153. Go ahead. We confirm tower frequency, please. 118.95. That's okay, thank you. O nono, solo ao 013, ao livrar a pista direita, chame solo em 1219, 9891. Sente. Morning, o signal 9970, clear line up and maintain threshold 09970. Transmissão, não entendi. O 3153 da 3 para push. está autorizado para o Chivex Aeromédio, chame para o táxi. Chamarei. Bom dia, Salvador, 98111 da Rio Libro. Bom dia, Rio 98111, táxi Alfa Kilo para o 43. Alfa Kilo para o 3, 98111. Autorizado Vitória da Conquista, 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbor Elefa, com a primeira curva direita após a decolagem na obceira 10, o código 5052 e o controle 129.45. Signal 9970, wind is 1, correction 020, degrees 04 knots, clear to take off runway 10, signal 9970. X-ray Golf, encontra-se no pátio 3, posição 4. Solicita autorização para rebocar aeronave com pátio 1, posição 6. Posição 6? Positivo, posição 6 dúzia. Aguarde para o início do reboque, aguarde. Positivo, na guarda. Também é 570, pátio 3, posição 10, pushback afinamento. Gente, aguarde. Não, 9970, Bonnet 06, sobre o departure frequency 129 decimal 45. 29.45, thank you so much. So long. Lota 3153 acionado com 1208 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia alterna, Campinas para o táxi. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera chame 2895, ajuste 1014. Livre táxi direita Índia, ponto de espera 118, decimal 95, TAN 3106. Apta 6570, puxa a senhora, chame para o táxi. Chamar o táxi 6570. está pronto no ponto de espera da 10. 53, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém 10, está 3153. 3153, tem decolagem autorizada, 10, vento norte com 4 nós, 3153. Decolagem autorizada, 10, está 3153. No PUB. Tem táxi autorizado, reporte para ingresso na 17, só me confirme com o código transponder que você está alocado. Reporte para ingresso na pista, Fox Air Novembro. Que Luiz que ainda na escuta da Torre Salvador. Fala que Luiz que é Torre Salvador. Salvador chamando. Console e controle, frequência 12945, 12945. Então 3153 decolou aos 12, chame controle em 12945, bom dia. 12945, bom dia, obrigado. Lotra 6570 para o táxi, TUB02, 2h20, alterna no Natal. Táxi via Pati Índia, no ponto de espera 12895, ajuste 1014. Pati Índia, ponto de espera 12895, 1014, 6570. O Mike Serra Golfer, o nosso reboque, autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Desculpa, é o Mike Surf X-Ray Golf. Isso mesmo, Sierra Golf, X-Ray Golf, desculpa, tá autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Grato. Já tem autorização do 759. Acabou de sair, tá pronto para cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos 360, via Persulo no 6, Bravo Hotel Zulu 13, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5054, controle 119, corrigindo 12945. Autorizado Guarulhos nível 360, via Persulo 16. Belo Horizonte, direto Trive. Dael, Leda, Bridge, a saída, primeira curva direita, pista é a 10. 5054 é o transponder, o gol 1979. Controle 12945. Afirmo 12945. Correto, senhor, para posicionamento. Pode chamar. Lima, Juliette, prossiga. é o tio para essa cópia? Decolagem, vento norte com 03 nós, Fox Terra Nova. Vamos decolar aos 1:06. O controle na frequência 12945, bom dia, Fox Terra Nova. 2945, muito bom dia, Fox Terra Nova. Lima, Lima, Juliette, pronto para a cópia. Está autorizado Petrino, uma centena. Vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo, Cogibo, após direto, com a primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceiro no 7. O código 5014, controle 11935, agindo 12945. Cargo 6570, vento norte com 049, tem livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem, pista no 0, 6570. 14 e o controle 12945. Lima, Lima, Juliette, correto, me confirme pátio e PLB. Pátio 5, qual é o PLB? Acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 1895, ajuste no 0 no 4. Mike X-Ray Golf está autorizado o reboque até o portão 612, informe término do reboque. Grato. Opsa cargo 6570, decolou zona 8, chame controle em 129.45. 1945, 6570. Salvador, bom dia. É o Azul 4234. Por que adiantado ainda para Recife no 350? Sabia informar a nossa saída prevista? Eu já tenho plano para Recife. O senhor está pronto para a cópia? Ah, afirmativo. Azul 4234, está autorizado para Recife, nível de voo 350, via para o Whisky 58. Subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5055, controle 129.45. Muito bom, autorizado então Recife 350, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Pucca e na sequência Aru. Transponder 5055 e controle 29.45, azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, chame para pushback, ferramenta. Chamarei. Já tem ingresso da pista, reporte alinhado, pronto, Lima, Lima, Juliette. Paredo, tá autorizado, puxa, ferramenta, chama pro táxi. Lema, Juliette. E? Salvador, eu vou 1649. 1649, pronto pra cobrir Porto Seguro? Sim. Autorizado Porto Seguro, 360, via para o Whisky 50, Bidev após direto. A subida será eu, lenta após direto Porto Seguro, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5061, controle 12945. 360 para Porto Seguro, será por isso 50. Após a colagem, curva direita executa da EL, lenta após direto. Transponder 5061, controle 12945, voo 1649. Correto, sobre o apostamento. Sobre o apostamento. bom dia, prossiga. Sim, o plano de voo para Itubera tá muito baixo da transmissão aqui no Serra Lima. Só um minutinho para essa cota. Juliette, livre decolagem, um vento norte com 4 nós, Lima, Lima, Juliette. Quem quer a Lima, pronto, copia? Autorizado Sierra November, Zulu Whisky, nível de voo a centena, segue conforme a rota do plano de voo, a subida será árvore após árvore direto, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceiro no 7, 5046 é o código, 12945 é o controle. Chega, Guardião 05. 2, 2, 3, estamos com 40 a bordo, alterna Salvador, nossa autonomia é de 5 horas. Mantenha a minha escuta, passaredo. Ah, o Guardião 06, informe pronto para decolagem, Guardião 06. Isso, foi sobremodulado. Alô. Fora do solo, vento norte com 4 nós, Guardião 06. Que o Serra Lima, cotejamento correto, está no pad 5. Visão, cruzamento do campo. Afirmativo, vou correr à esquerda, Lima, Lima, Juliette. Ok, na medida possível, utilizando o cruzamento do campo, Lima, Lima, Juliette. Lima, Lima, Juliette. Passaredo 2223, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1014. Táxi, ponto de espera, torre 1895, com meio cap... Eu não te ouvi mais. Pushback acionamento 1759 no portão 1. Aguarde. Aguardando. Jato no 7. Sem restrição, mantendo o eixo da 7, o vento norte com 2 nós, Guardião 06. De Salvador, bom dia, com 1092, passando externo, baixar travado. 092, bom dia, continue aproximação, aguardando a autorização de pouso no 092. 92, baixar travado. Cliente. Fora do solo, Guardião 06. Gente, Guardião 06, decolado aos 28, ao atingir o litoral, transfere controle 11935, Guardião 06. 11935, grato. Transmissão, não estou conseguindo entender a matrícula. 98111. Agora sim, eu acho que não foi sua cópia. Tá pronto, gente, da Lima. Aguarde um minutinho, Rio. É. Nós tem pouso autorizado na 10, o voo 1092. 92, copiou, obrigado. Lima Juliette, transfere controle frequência 129 decimal 45, Lima, Lima Juliette. 12945, Lima, Lima, Juliette. Rota de Salvador, Guardião 06. A proa da rotatória, o Bravo Kilo Whisky confirmando. Pode prosseguir para a final da 17, reporte vertical da RMAR, o vento é norte com 029, o Bravo Kilo Whisky. Bangu após a posição Abuque, após confirmar a rota do plano. Subida Momo Froti, primeira curva esquerda após a decolagem cabeceiro no zero. Código transponder é o 5060. Controle 129, decimal 45. Tomado para Fortaleza 9180 da Rio, no 270. Aperto 19, Bangu e Abuque. Saída Momo Froti. Rio 9891, cotejamento correto. Peço que você faça o cheque, que a transmissão está um pouco ruim, tá ok? Chama para o posicionamento. Libera a direita, solo em 1219. Obrigado, até logo. Até logo. Solo Salvador, Gol 092, Evrona, satisfeito. Estamos solo em 1209. 209. O passarinho do 2223, livre decolagem 10, vento norte com 49. Livre decolagem 2229. 23, certifico. Correto. Livre pulso no 7, vento norte com 049, Bravo Kilo Whisky. Número 2223, decolou os 32, chame controle em 129, decimal 45, bom dia. 129,45, boa. Bom, 093. Alô, Salvador, gol 1649, posição 2, suspensão. Bom, no 649, já coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia liberada o setor retaguarda, tem nível de pushback, acionamento, reporta, tá? Depois do 3 aí, autorizado, chamará para o táxi do voo 1649. Para o táxi, voo 1759, POB de 172, alternamos o Galeão com 3:53. 1759, táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia, 118.95, no 0 no 4, obrigado. 5, cheque trade pulso, vento variável com 039, o gol 1755. Bom dia, baixou e travou, 1755. Correto, tem pouso livre, pista no 0. Obrigado, leve pouso na frente. Kilo Whisky, correto. Tá livre, seu solo aos 33, reporte pista livre, Bravo Kilo Whisky. espera pronto, gol 9759. A linha mantém o 90 no 759. A linha aí mantém.